asas ao vivo e Dino Vocal tocando Pagode só no romance. Eu pensei que fosse fácil te esquecer. Eu pensei que nunca mais ia te ver. Infelizmente eu descobri não é assim. E então eu descobri amo você. E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você. Estou mal. Vocês, vem me ajudar comigo. Preciso de você. Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não aguentar. Estou perdendo a razão de viver. Preciso de você. Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não aguentar. Estou perdendo a razão de viver. A rapaziada aí em Campina Grande, né? Nordeste Beatles aí marcando presença. É isso aí. Grande fábrica de Beatles aí localizado no distrito de Campina Grande, Nordeste Beatles. Estou pedindo pra você voltar pra mim. Não dá mais pra continuar vivendo assim. Eu preciso de você, do seu amor. Eu te amo e te quero só pra mim. Você tem que entender que eu errei. Sem você eu não sou nada, não pensei. Estou mal. Vem me ajudar. Preciso de você. Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não. Estou perdendo a razão de viver. Preciso de você. Estou cansado de sofrer. Essa melas calça mesmo. Estou com medo de não aguentar. Dança, vai. Estou perdendo a razão de viver. Preciso de você. Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não. Estou perdendo a razão de viver. Preciso de você. Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não aguentar. Estou perdendo a razão de viver. Ao vivo, Di no vocal e a banda Gás de Asas tocando Romance. Uma alusão aí pra produtora VIP em São Paulo, né? Beleza?